O assunto da palestra hoje é intolerância religiosa. Intolerância religiosa, se a gente começasse a falar sobre intolerâncias religiosas, daria para ficar 2 dias falando de intolerâncias religiosas. Mas nós vamos tentar resumir isso aqui em meia hora, 15 minutos cada um. Porque as intolerâncias religiosas, nós vamos tentar nos deter mais na questão da intolerância religiosa de uma religião para com outra religião, que é o que mais acontece hoje. Então, as intolerâncias religiosas, elas iniciaram, quer dizer, desde que existiu, desde que começaram as religiões, que é a tentativa da religação de nós aqui, encarnados para com o Criador, já começaram, no início das religiões, já começaram as intolerâncias religiosas, uma com a outra. E o que provocou isso foi aquilo que se chama hoje de proselitismo religioso. O que é proselitismo religioso? É a ideia de que a minha religião, seja ela qual for, é melhor que a dos outros. A minha religião é aquela que está certa. A minha religião é aquela que vai me salvar. As outras, elas não são tão boas que nem a minha. Isso é proselitismo religioso. Então, isso já é uma intolerância religiosa. Achar que a outra religião não é tão boa que nem a minha. Pior ainda, o sectarismo religioso. O que é sectarismo religioso? É pior do que o proselitismo. Porque o sectarismo religioso, ele prega o ódio das pessoas que seguem outra fé religiosa. Então, uma pessoa que segue a fé religiosa islâmica, eu, como cristão, tenho que ter ódio dela. Então, é a pregação do ódio contra a religião oposta. Isso existiu e existe até hoje. A gente enxerga todo dia nas televisões, que é o sectarismo religioso. É a ideia de pregar o ódio contra todo e qualquer ser que não professa a minha religião. Isso é sectarismo religioso. Então, o proselitismo e o sectarismo religioso são duas palavras que classificam, então, esse tipo de atitude, né? E nós precisamos dessas palavras para podermos nos comunicar com as pessoas através da palavra, né? Então, é o proselitismo religioso e o sectarismo religioso uma das maiores causas das intolerâncias religiosas. Então, agora nós vamos falar das religiões. Por exemplo, a primeira grande religião. Aqui, a gente, quando fala em religião, a gente tenta falar em 3 religiões, que são as únicas que existem, monoteístas, que são o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. As outras religiões, elas são, de repente, filosofias de vida, elas são outro tipo de seitas que não são consideradas religiões. Então, essas 3 religiões, como já foi falado em outras vezes, elas se subdividem em milhares de outras igrejas, facções fundamentalistas, facções ortodoxas, que, então, não são religiões, são facções ou são igrejas. Bom, vamos dar um exemplo de intolerância religiosa do judaísmo, que isso já existe há 4, 5 mil anos atrás. Já começou a existir lá em 4 mil anos antes de Cristo, então faz 6 mil anos, mais ou menos, que existe o judaísmo. Desde aquela época e até hoje se pratica dentro do judaísmo aquilo que se chama sionismo. O que é o sionismo? O sionismo é uma prática que proíbe com que o judeu ele se una em matrimônio ou em casamento com uma outra pessoa que não seja da mesma religião. Até hoje, os judeus ortodoxos continuam ainda a ter esse tipo de prática. Sionista. Prática sionista. Sionismo. É o ato de não se unir em matrimônio, em casamento, em núpcias, com pessoas que professam ideologias de outra religião. Isso é uma grande intolerância religiosa. Por quê? Porque A religião está acima do amor e do afeto. Então as pessoas que estão nessas religiões, tanto o homem como a mulher, não podem se apaixonar, não podem namorar, não podem se unir em matrimônio com outras pessoas que são de outra religião. Bom, o cristianismo. Aqui eu só vou dar um pequeno exemplo de intolerância religiosa do cristianismo, que começou lá em 1231 e foi ter o seu término em 1826. Foram praticamente 595 anos, né, de intolerâncias religiosas, que foi o Tribunal da Santa Inquisição, que queimou em fogueira praticamente em torno de 20 milhões de pessoas. 20 milhões de pessoas queimaram em fogueira porque eles, por algum motivo, tinham dado, de repente, algum pretexto para que alguém desse tribunal do Santo Ofício, da Inquisição, achasse que eles não professassem a mesma fé religiosa do cristianismo, mais precisamente a religião católica, a Igreja Católica. Tanto é que, além disso, em 1571, com o Papa Pio V, ele criou aquilo que se chama até hoje de Index. O que é o Index? Ele foi depois extinto com o Papa João XXIII na década de 50, se não me engano. Bom, o Index ele foi criado em 1571 por ocasião da invenção da imprensa, né, no século XV, que dava a possibilidade de se criarem, de se escreverem, de serem impressos livros. Gutenberg foi inventor da imprensa, das partes móveis da imprensa, né? Aquelas prensas que conseguiam prensar e editar livros. Então, como esses grandes chefes desse tribunal da Santa Inquisição, eles perceberam que ia ser possível, já era possível, a criação e a edição de livros. E é claro que os livros, eles trazem muitas coisas que às vezes não são bem vistas por muitas pessoas. E naquela época, então, como já tinham começado a ser editados livros que não agradavam a ideologia religiosa da época, se criou o Index, que é uma lista de livros heréticos. Livros que não podiam ser lidos por aqueles que se denominavam católicos apostólicos romanos. Isso é o Index. Esse Index, ele veio até 1950, 1960, tanto que o Jean-Paul Sartre, um filósofo francês, ele teve duas ou três obras colocadas no Index. Tamanha a intolerância religiosa. Em Flores da Cunha, aconteceu o ato de fé também, na década de 40, um ato de fé em praça pública, onde se queimaram dezenas e dezenas de livros de obras fenomenais de grandes filósofos, psicólogos, psiquiatras. Inclusive, existia uma obra completa do Freud na biblioteca onde existia hoje, a biblioteca onde hoje é o museu. Lá existia a prefeitura. E aqui existia na época chamava vigário, e ele mesmo criou o Index dele, e ele resolveu queimar em praça pública, em cânticos de louvor ainda, com crianças que faziam catecismo, em praça pública, dezenas e dezenas de livros, só porque aquilo não condizia com a ideologia religiosa da época. Olha, gente, 70 anos atrás. Então, isso é recente. Isso é intolerância religiosa. Isso aconteceu. Vocês procurem no livro, que é, eu diria que em História de Flores da Cunha, é o livro do Claudino Boscato, lá está as informações. Não diz precisamente o ano, mas a década, 1940. Isso aconteceu em Flores da Cunha. Isso é intolerância religiosa. Nós passamos por isso aí. Depois, então, finalmente, né, em 1965, né, o Papa Paulo VI, ele resolveu terminar com esse Tribunal da Santa Inquisição, que ainda existia, só que era acobertado, e ele mudou o nome, porque ainda existe hoje. É congregação para a doutrina na fé, da fé. Tanto é que o ex-papa, aquele que renunciou, ele era, antes de ser papa, ele era o chefe dessa congregação. Então, isso é aquilo que acontece no mundo hoje na questão da religião. Mais precisamente, agora então com o islamismo, que é uma religião mais recente, que tem em torno de 700 e poucos anos, né? Também acontecem todos os dias, e vocês podem ver pela televisão, intolerâncias religiosas. E aqui eu vou só dar um exemplo pequeno, né? Sobre essa questão dos grupos fundamentalistas que não permitem que as crianças, meninas, que as meninas e as mulheres tenham instrução, nem primária, nem secundária, nem superior. Isso acontece. São grupos fundamentalistas, inclusive esses tempos atrás balearam uma menina porque viram que ela estava indo na escola se instruindo. Em pleno século XXI, ainda existem esses grupos fundamentalistas que acham que a mulher ela tem que ser extremamente subjugada, ela tem que ser extremamente submissa às ordens do homem. Quer dizer, então, não estou aqui criticando, não estou colocando aqui em julgamento a ideia deles, porque nós não temos o direito, digamos assim, de achar que eles estão errados, porque aí eu estaria partindo para a questão do proselitismo religioso, achando que eles estão errados e nós estamos certos. Mas é uma questão que, se nós formos analisar, é uma coisa bastante difícil de nós aqui do Ocidente, né? Estamos no Brasil, que eu diria assim que é um país, apesar de todas as dificuldades e apesar de todos os percalços e de todas as falcatruas que aqui existem, mas existe aqui uma coisa que se chama de laicismo. O laicismo é aquilo que diz assim, que o nosso país não tem religião oficial. Nós não somos comandados por nenhum setor, nenhuma facção religiosa. Nós somos um país laico e que há muitos anos abriu portas para qualquer tipo de fé, qualquer tipo de igreja, qualquer tipo de religião se instalar e pregar a sua palavra. É a liberdade de expressão, a liberdade de credo, a liberdade de escrita, enfim, a liberdade de ir e de vir. Então, claro que nós temos os nossos problemas, mas eu diria que aqui no Brasil ainda nós estamos num país onde menos existem intolerâncias religiosas. Então a gente, claro que sempre enxerga às vezes o lado ruim do lugar onde nós vivemos, porque nós vivemos aqui. Mas se nós formos falar hoje em intolerâncias religiosas, nós estamos no céu. Porque aqui não acontece aquilo que acontece em outros países. E, inclusive em países, por exemplo, a Irlanda e a Inglaterra, onde igrejas cristãs, igrejas da mesma religião cristã, que seria o protestantismo e o catolicismo, que até hoje procuram, às vezes, ceifarem a vida de um e outro, porque eles querem o domínio de uma fé e outro quer o domínio da outra. Então, é isso. Obrigado.